sempre que possível, nas suas refeições com os seus comensais, que a partir de quarta-feira presumo que sejam muito intensas, tenha sempre presente o nosso queijo Serra da Estrela, o nosso requeijão Serra da Estrela. Mais tarde ou mais cedo, o Sr. Presidente eleito vai estar com o Rei Filipe VI de Espanha, portanto, dar-lhe conhecimento que, apesar dos bons queijos que existem em Espanha, existe um cá em Portugal, pelo menos um, que se não é o melhor do mundo, é com certeza um dos melhores do mundo, que é o nosso queijo Serra da Estrela. E por último, naturalmente, queria-lhe apenas pedir, eu não lhe vou chamar íntimas, mas vou-lhe chamar, nas suas conversas particulares, com o Dr. António Costa ou, eventualmente, com o outro Primeiro-Ministro, e naturalmente com o Sr. Ministro da Agricultura, se lembrar, nas suas conversas com eles, naturalmente, lembre-se, perguntava-lhes, questionava-lhes, se eles tinham conhecimento ou se lembravam das dificuldades da comercialização do queijo Serra da Estrela, se por acaso sabiam que o leite ovelha Serra da Estrela não aumenta o preço pelo menos há 20 anos e que existe um grave problema na nossa vinicultura aqui na Serra da Estrela, que é a introdução de raças exóticas, ou seja, a mistura de raças que nada tem a ver com a ovelha Serra da Estrela, com outras raças. Isso obviamente é um problema muito, muito grave, que implica que o nosso queijo Serra da Estrela possa eventualmente desaparecer ou pelo menos possa ser destruído.